Pra você, minha gata. Tudo nosso, princesa. Assim, aqui mais uma noite estou pensando em você. Aqui uma canção feita pra você. A tarde que passou foi bom, maravilhoso. Um beijo no pescoço foi lindo, carinhoso. Eu pego aquela carta com cheiro de perfume. No som toca marratas ao Queen de costume. Você pensa em mim lá na faculdade. No meu celular você manda mensagem. Estou na sintonia, flores tão bom. Escrevo pra você esses versos do meu som. Você é minha vida, você é minha princesa. Me ajudou muito, estamos juntos com certeza. Pra mim é um prazer estar do seu lado. Fazer o melhor pra nós dois, é claro. Gosto de pensar, gosto de sonhar. Sou todo seu, então deixa rolar. Deixa rolar, te quero bem. Deixa rolar, porque eu te amo. Deixa rolar, te quero beijar. Deixa rolar, porque eu te amo. No Ibirapuera nós fomos passear. Em várias baladas, como é bom relembrar. Vários casamentos você estava comigo. Eu fazendo a festa e você juntinho. No nosso carro você é a passageira. Minha parceira, a companheira. Que me dá a dica para eu não errar. Não vacilar para a vida melhorar. É isso aí, eu te quero, baby. Você é meu rubi, para sempre. Mudou a minha história, eu mudei de vida. Parei com várias coisas por você, minha linda. Faça passarela pra você passar. Pode desfilar, vou te observar. Sou o seu pretinho, vem me abraçar. Sou todo seu, então deixa rolar. Deixa rolar, te quero beijar. Deixa rolar, porque eu te amo. Deixa rolar, te quero beijar. Deixa rolar, porque eu te amo. Deixa rolar, te quero beijar. Deixa rolar, porque eu te amo. Deixa rolar, te quero beijar. Deixa rolar, porque eu te amo. Deixa rolar, porque eu te amo.